César Silva, o top da balada. Sentimento, Gabinho. Às 4 da manhã, hora da recaída, passeei no seu feed, vigiei sua vida pra ver se tudo tá bem, e vi que tava acompanhada, beijando outra boca. Foi aí que vi que não sinto mais nada. Te esqueci, valendo. É a primeira vez que vejo seus stories e não tá doendo. Te esqueci, valendo. É a primeira vez que vejo seus stories e não tá doendo. Te esqueci de vez. Agora posso me declarar o seu ex. É sofrência demais. Alô, meu parceiro Alan, Septical estourado, Pica-Pau CD, deve se CD, o Moral do Centro, vem com o top. Portal do Arrocha. Às 4 da manhã, hora da recaída, passeei no seu feed, vigiei sua vida pra ver se tudo tá bem, e vi que tava acompanhada, beijando outra boca. Foi aí que vi que não sinto mais nada. Te esqueci, valendo. Sentimento, menino. Te esqueci, valendo. É a primeira vez que vejo seus stories e não tá doendo. Te esqueci de ver.